não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vá e eu não fui. Não, não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não, não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não procure entender. Eu faço só pra agradar, te agradar. Me diz até o que vestir, por onde andar, onde ir. Mas não me pede pra voltar. Não, não faça assim. Não, não faça nada por mim. Não vá pensando. Do que é seu.